fazer o seu querer. Dê um coração que tu não podes nem conter. Neste coração, pois o querer de restaurar muita gente que não tinha como se reencontrar. Hoje eu quero te dizer, amigo, que muito grato eu sou pelas oportunidades que você me proporcionou, sempre honrando com certeza a vontade do Senhor, tendo sempre a sua vida dedicada ao Criador. Fazer o seu querer, te deu um coração que tu não podes nem conter. Neste coração, pois o querer de restaurar muita gente que não tinha como se reencontrar. Hoje eu quero te dizer, amigo, que o ingrato sou pelas oportunidades que você me proporcionou, sempre honrando com certeza a vontade do Senhor, tendo sempre a sua vida.